Senhor, a Ti eu clamo, em meio à dor e à rejeição. Como Samuel eu busco Teu olhar que enche o coração. Na casa de Jessé, um novo rei, Tua escolha é o que eu sei. Não vejo a aparência, mas o que há dentro de mim. Levanta, Senhor, o Teu ungido, Davi, o escolhido. Vem me guiar com o Teu óleo. O Espírito acende em meio à luta. Vou Te adorar. Os anciãos tremem, perguntam: de paz é a Tua vinda, ó Senhor. Samuel responde com fé no peito: é tempo de sacrifício, amor. Entre os filhos ninguém se destacou, mas o menor, apacentando o rebanho, foi chamado por Ti, e a unção